Fecheiro 11, página 97. Nick Dunn. Desaparecida há um dia. Os flashes explodiram e eu deixei cair o sorriso, mas não com rapidez suficiente. Senti uma onda de calor a subir-me pelo pescoço e gotas de suor no nariz. Estúpido, Nick, estúpido. E depois, precisamente quando eu me estava a recompor, a conferência de imprensa terminou e era demasiado tarde para causar outra impressão. Saí da sala com os Elliots, cabisbaixo, à medida que mais flashes disparavam. Eu já tinha chegado quase à porta quando Gilpin veio ter comigo, fazendo-me sinal para parar. Tem um minuto, Nick. Ele pôs-me ao corrente de tudo, enquanto nos dirigíamos para um gabinete nas traseiras. Verificámos aquela casa no seu bairro, cuja entrada foi forçada, e parece ter estado lá gente a acampar. Por isso os tipos de laboratório estão lá. E encontramos outra casa, na ponta do seu complexo, que tinha uns quantos ocupantes ilegais. Pois, isso é que me preocupa, disse eu. Há pessoas acampadas por todo lado. A cidade está infestada de gente desempregada e irritada. Até há um ano, Cartago era uma cidade detida por uma única firma. E essa firma era o enorme centro comercial Riverway, uma minúscula cidade em si mesmo, que empregara, em tempos, milhares de habitantes locais, um quinto da população. Tinha sido construída em 1985 e era um centro comercial que visava atrair compradores de todo o Middle West. Ainda me lembro do dia da abertura. Eu e Go, a mãe e o pai, todos a assistir aos festejos, bem atrás da multidão que se encontrava no enorme parque de estacionamento alcatroado. Porque o nosso pai queria sempre ter a possibilidade de se ir embora rapidamente, de onde quer que fosse. Mesmo nos jogos de beisebol, ficávamos junto à saída e íamos embora ao oitavo turno, enquanto eu e Gou nos queixávamos, como seria de esperar. Os dois, cheios de nódoas de mostarda, impacientes e febris por causa do sol, nunca conseguimos ver o fim. Mas, desta vez, a nossa posição recuada era desejável, pois conseguimos uma vista panorâmica do acontecimento. A multidão impaciente, a saltar coletivamente de um pé para o outro, o presidente da Câmara em cima de um estrado vermelho, branco e azul, as palavras ribombantes, orgulho, crescimento, prosperidade, sucesso, a rolar sobre nós, soldados no campo de batalha de consumismo, armados com livros de cheques em capas de vinil e malas de senhora acolchoadas, e a abertura das portas, e a corrida para chegar ao ar-condicionado, à música de fundo, aos vendedores sorridentes que eram os nossos vizinhos. Nesse dia, o nosso pai deixou-nos lá entrar, até esperou na fila, para nos comprar uma coisa. Copos de papel suados, cheios de Orange Julius. Durante um quarto de século, o centro comercial Riverway foi um dado adquirido. Depois chegou a recessão, que foi levando o Riverway loja por loja, até todo o centro ir à falência. Agora consiste em 200 mil metros quadrados de eco. Não houve nenhuma firma a reclamá-lo, nenhum empresário a prometer a sua ressurreição. Ninguém sabia o que fazer com ele ou o que seria de todas as pessoas que lá trabalhavam, incluindo a minha mãe, que perdeu o emprego na Shubidubi, duas décadas a ajoelhar-se e a ajeitar sapatos, a separar caixas e a apanhar meias úmidas que desapareceram sem cerimónia. A queda do centro comercial deixou basicamente Cartago na bancarrota. As pessoas perderam os seus empregos, perderam as suas casas. Ninguém conseguia ver nada de bom a acontecer em breve. Nunca mais vemos o fim disto. Só que desta vez parecia que eu e Gou iríamos vê-lo. Todos nós o veríamos. A bancarrota estava em perfeita sintonia com o meu estado de alma. Durante vários anos tinha andado entediado. Não o tédio de uma criança lamurienta e irrequieta, embora eu não estivesse acima disso, mas um mal-estar denso e envolvente. parecia-me não haver nada de novo para descobrir, nunca mais. A nossa sociedade era completa e ruinosamente pouco original. Embora a expressão pouco original, enquanto crítica, fosse ela própria pouco original. Éramos os primeiros seres humanos que nunca veriam nada pela primeira vez. Fitamos as maravilhas do mundo de olhos mortiços, sem entusiasmo. Mona Lisa, as pirâmides, o Empire State Building, animais selvagens ao ataque, antigos icebergs a desmoronar, vulcões a entrar em erupção. Não me consigo lembrar de uma única coisa espantosa que tenha visto em primeira mão e que não tenha relacionado de imediato com um filme ou um programa televisivo ou com um maldito anúncio. Vocês conhecem aquela horrível cantilena do enjoado? Já tinha visto. Eu já vi literalmente tudo. E o pior, aquilo que me faz querer rebentar com os miolos é que a experiência em segunda mão é sempre melhor. A imagem é mais nítida, a visão mais penetrante, o ângulo da câmara e a banda sonora manipulam as minhas emoções de uma forma que a realidade já não é capaz de fazer. Já não sei se somos realmente humanos nesta altura, aqueles de nós que são como a maior parte e que cresceram com televisão e filmes e agora a internet. Se somos traídos, sabemos as palavras que devemos dizer. Quando um ente querido morre, sabemos as palavras que devemos dizer. Se quisermos fazer o papel de conquistador, espertalhão ou idiota, sabemos as palavras que devemos dizer. Trabalhamos todos a partir do mesmo guião, já muito batido. É um período muito difícil para ser uma pessoa a sério e real. Em vez de uma coleção de traços de personalidade selecionados a partir de uma máquina de venda automática de personagens. E se todos estamos a representar, não pode existir uma alma gêmea, porque não temos almas genuínas. Tinha chegado a um ponto em que parecia que já nada importava, pois eu não sou uma pessoa a sério e os outros também não. Teria feito o que fosse preciso para me sentir outra vez real. Gilpin abriu a porta do mesmo gabinete onde me tinham interrogado na noite anterior. No meio da mesa estava a caixa prateada da prenda de Amy. Fiquei especado a olhar para a caixa pousada no centro de mesa, tão sinistra neste novo cenário. Apossou-se de mim uma sensação de medo. Porque é que não a tinha descoberto antes deles? Devia tê-la descoberto. Vá, disse Gilpin. Queríamos que desse uma vista de olhos nisto. Abria com tanta cautela como se pudesse ter uma cabeça lá dentro. Encontrei apenas um envelope azul, macio, que dizia: primeira pista. Gilpin sorriu tolamente. Imagina a nossa confusão. Temos entre mãos o caso de uma pessoa desaparecida e encontramos um envelope a dizer: primeira pista. É para uma caça ao tesouro que a minha mulher, certo, para o aniversário de casamento. O seu sogro fez menção a isso. Abri o envelope. Tirei para fora um papel grosso, azul celeste. O papel de carta de Amy, dobrado ao meio. Senti a bilis subir-me à garganta. Aquelas caças ao tesouro reduziam-se sempre a uma única pergunta. Quem é Amy? O que é que a minha mulher está a pensar? O que é que foi importante para ela neste último ano? Quais os momentos que a fizeram mais feliz? Amy, Amy, Amy. Vamos pensar em Amy. Li a primeira pista com os dentes cerrados. Dado o nosso mau humor conjugal naquele último ano, aquilo ia fazer-me parecer uma pessoa horrível. E eu não precisava de mais nada que me fizesse parecer uma pessoa horrível. Imagino-me como tua aluna, com um professor tão bonito e sábio. O meu pensamento abre-se, para não falar das minhas coxas. Se eu fosse tua aluna, não seria preciso um presente. Talvez apenas um encontro furtivo durante as tuas horas de expediente. Portanto, apressa-te, põe-te a andar. Por favor, faz isso. E desta vez, quem te ensina uma coisa ou duas sou eu. Era um itinerário para uma vida alternativa. Se as coisas tivessem corrido de acordo com a imaginação da minha mulher, no dia anterior ela teria ficado a rondar enquanto eu lia aquele poema, a observar-me com impaciência, a esperança a emanar dela como uma febre. Por favor, percebe isto, por favor, percebe-me. E acabaria por dizer, e então? E eu replicaria, oh, eu sei o que significa. Ela deve estar a falar do meu gabinete na Escola Superior de Educação. Sou professora adjunto lá. Quer dizer, deve ser isso, não é? Semicerrei os olhos e li de novo. Ela facilitou muito as coisas este ano. Quer que o leve lá de carro? Perguntou Gilpin. Não, trouxe o carro da Go. Então vou atrás de si. Acha que é importante? Bem, mostra os movimentos dela um ou dois dias antes de desaparecer. Portanto, não deixa de ser importante. Ele olhou para o papel de carta. É muito giro, sabe? Parece uma coisa tirada de um filme. Uma caça ao tesouro. Eu e a minha mulher trocamos um postal e quando muito vamos comer fora. Dá a ideia que vocês estavam a fazer as coisas como deve ser. A preservar romance. Depois Gilpin baixou os olhos, envergonhado, e fez tilintar as chaves para se ir embora. A escola tinha-me presenteado grandiosamente com um gabinete minúsculo, suficientemente grande para uma secretária, duas cadeiras e umas quantas prateleiras. Eu e Gilpin abrimos caminho por entre os alunos dos cursos de verão, uma combinação de miúdos extremamente jovens, entediados, mas ocupados, com os dedos a escrever mensagens ou a selecionar música, e pessoas mais velhas e algo circunspectas, que presumi serem desempregados do centro comercial, a receber formação para tentarem uma nova carreira. O que é que ensina? Perguntou Gilpin. Jornalismo. Jornalismo de revista. Uma rapariga que vinha a escrever mensagens e a andar esqueceu-se de controlar esta última atividade e quase esbarrou em mim. Desviou-se para o lado sem sequer erguer os olhos. Fez-me sentir rabugento, tipo um velho a gritar, fora do meu relevado. Pensei que já não fazia jornalismo. Quem sabe faz, quem não sabe, disse eu sorrindo. Abri a porta fechada à chave do meu gabinete e entrei naquele ar que cheirava a fechado e cheio de partículas de pó em suspensão. Eu estava de férias durante o verão. Fazia semanas que não ia ali. Em cima da minha secretária estava outro envelope que dizia, segunda pista. Anda sempre com a chave no porta-chaves? Perguntou Gilpin. Sim. Então é possível que Amy a tenha tirado para cá entrar. Rasguei a parte lateral do envelope. Temos uma chave de reserva em casa. Amy fazia duplicados de tudo. Eu tinha tendência para perder chaves, cartões de crédito, telemóveis, mas não queria dizer isso a Gilpin e levar com outro remoque quanto a ser o Benjamin da família. Porquê? Oh, queria apenas certificar-me que ela não tinha tido de recorrer a um porteiro ou coisa do género. Que eu tenha reparado, não há por aqui muitas personagens tipo Freddy Krueger. Nunca vi esses filmes, replicou Gilpin. Dentro do envelope estavam duas tiras de papel dobradas. Uma tinha um coração, a outra dizia pista. Duas notas. Era diferente. Senti um nó no estômago. Só Deus sabia o que é que Amy ia dizer. Abri a nota com o coração. Quem me dera não ter deixado Gilpin ir comigo. Depois vi as primeiras palavras. Meu querido marido. Meu querido marido, achei que este era o local perfeito, estas benditas paredes de sabedoria, para te dizer que te acho um homem brilhante. Não te digo vezes suficientes, mas o teu intelecto deixa-me maravilhada. As estatísticas e histórias esquisitas, os factos estranhos, a perturbadora capacidade para fazer citações de todos os filmes, a vivacidade de espírito, a forma deliciosa que tens de formular as coisas, Depois de anos juntos, creio que um casal pode acabar por esquecer quão maravilhosos se acham um ao outro. Lembro-me da forma como fiquei deslumbrada contigo quando nos conhecemos. Por isso quero tirar um momento para te dizer que assim continuo e que é uma das coisas que mais gosto em relação a ti. És brilhante. Fiquei com água na boca. Gilpin estava a ler por cima do meu ombro e até deu um suspiro. Que senhora encantadora, disse ele. Depois pigarreou. Isto é seu? Usou a borrachinha na ponta do lápis para levantar uma peça de roupa interior feminina. Tecnicamente eram umas calcinhas, com fitinhas rendadas vermelhas. Mas eu sei que as mulheres ficam horrorizadas com essa palavra. Basta ir ao Google e escrever "detesto a palavra calcinhas". Estavam penduradas num botão da unidade de ar-condicionado. Oh, meu Deus, isso é constrangedor. Gilpin ficou à espera de uma explicação. Uma vez eu e Amy... Bem, leu o que ela escreveu. Às vezes gostamos de apimentar um bocadinho as coisas. Gilpin sorriu. Ah, eu percebo. Professor lúbrico, aluno maroto. Eu percebo. Não há dúvida de que vocês faziam as coisas como deve ser. Estendi o braço para pegar na peça de roupa. Mas Gilpin já estava a tirar do bolso um saco de recolha de prova e a pô-la lá dentro. É só por precaução, disse ele de forma inexplicável. Oh, por favor, não faça isso, disse eu. Amy ia morrer. Contive-me. Não se preocupe, Nick. Faz tudo parte do protocolo, meu amigo. Não ia acreditar nas dificuldades que temos de enfrentar. Por via das dúvidas, por via das dúvidas. Ridículo. O que é que diz a pista? Deixei-o ler novamente por cima do meu ombro. Com o seu cheiro, contrastantemente fresco, a distrair-me. Então, e o que significa esta? Perguntou. Não faço ideia, menti.